Eu acho que é assim, ó, se completar essa sua fileira, já ganhou. Cadê o Luiz? Tá bom, tá lá, no banco lá. A menina tá com a garrafa lá no chão lá, não é não. Tá no banco dele. Pra ver? Minha vez? Minha vez? Onde é que tá ele? Vamos ver a data. Luiz? Ele deve estar do lado da minha. Ele é baixinho, tá? Luiz? É, ele tá do vai riscar o meu touro que eu já ganhei. Eu faço isso. Até 7h30. Eu tô com dormir até só 4 horas. Eu tô com dormir até 6 horas. Eu vi. Ah, agora foi. Ah, não. Oi, vem, alô. Não, não. Tá bom. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui reunidos, gente, em referência a um dia muito especial, um dia que diz respeito a vocês, ao que é o Dia do Estudante. Vocês lembram que essa semana nós comemoramos o Dia do Estudante? Vocês lembram, gente, que essa semana nós tivemos aí o Dia do Estudante? Alguém arrisca a dizer que dia foi? É isso, mano. Que dia foi, Daniel? Dia 11. Dia 11 foi o Dia do Estudante. E hoje nós estamos aqui em referência a esse dia. Nós organizamos uma programação para hoje. E aí, a Marcilene, nossa assistente social, vai iniciar para fazer aqui a abertura, falando um pouquinho com vocês. Boa tarde. Boa tarde, estudantes. Muito bem, não precisa gritar tanto. Então, pessoal, como a Tatiana falou, para nós hoje, esse momento aqui é muito especial. Por quê? Porque a gente tirou esse tempinho combinado com os professores para fazer um momento de repasses ao mesmo tempo, mas de destacar o dia 11, que foi o Dia do Estudante. Dia 11 foi segunda-feira, então a gente estava iniciando a semana e a gente pensou, porque estava na expectativa de chegar na unidade mais uma servidora, e na segunda-feira ela não estava aqui. Aí eu pensei, então vamos deixar para o último dia da semana, e aí a gente faz. Então eu quero apresentar para vocês a psicóloga profissional que chegou aqui na escola para colaborar e trabalhar junto com a gente. Então, pessoal, porque o tempo está bem curto, aí a gente vai proporcionar aos estudantes a oportunidade de ganhar aqui, ó, ganhar um brinde. É simples, mas aqui a diretora patrocinou esse aqui para vocês, e o prêmio é através do Pingo, tá? Então vai ser bem breve aqui. Então desejo a todos um ano, o restante de ano bem feliz, porque o estudante nota 10, se não é nota 10 hoje, eu quero que continue, meu desejo que todos sejam nota 10 até o final do ano. Então eu vou apresentar para vocês aqui, a psicóloga está aí, e a Cata isso. E aí dá a oportunidade para ela falar um pouquinho. Então, que tenhamos todo o restinho de tarde abençoado. Oi, meninos e meninas, boa tarde. Meu nome é Thaís, como ela falou aqui, e estou aqui à disposição de vocês. Alguns eu já conversei um pouco, mas os que eu ainda não conversei, quero conhecer cada um de vocês e vamos juntos, né, somar com essa equipe que já estou conhecendo cada um e fazer parte desse todo que é vocês. Sem vocês aqui a gente não consegue, né, fazer um pouquinho de diferença em cada um. Então, muito grata a estar aqui com vocês, tá bom? Vou passar para o Marcilene. Seja bem-vinda, Thaís, à nossa equipe, à nossa escola, à nossa unidade. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tá bem para ouvir aí atrás? Não. Então, como a Tati iniciou, né? Hoje nós estamos comemorando, né, o Dia do Estudante, que na verdade o Dia do Estudante é dia 11, mas por motivo de força maior, teve que adiar a comemoração. Então, dando continuidade, eu vou ler uma mensagem aqui rapidinho para vocês, tá bom? E eu gostaria que vocês observassem bem as palavras que são ditas aqui, para que vocês levassem na mente de vocês e fizessem uma reflexão. Tá bem? Então vamos lá. Hoje, né? Hoje, exatamente hoje. Hoje é que dia? Dia 14. Né? Mas o dia do estudante foi dia 11. Mas hoje aqui, meus irmãos Figueiras, estamos celebrando a coragem de quem sonha, a dedicação de quem aprende e a determinação de quem constrói o próprio futuro. Ser estudante é mais do que estar em uma sala de aula. É ter sede de conhecimento, curiosidade para explorar o mundo e força para superar os desafios. Que cada passo na sua jornada seja guiado pela presença e pela vontade de crescer, pela certeza de que o estudo é uma das chaves poderosas para transformar vidas e abrir portas. Parabéns a todos os estudantes. Vocês são a inspiração de um amanhã melhor. Então, gente, sempre que a gente vai fazer uma fala, eu costumo dizer sempre isso aqui, né? Que o estudante, o estudo, ele abre portas. Que se a gente colocar o estudo muito, eu já ouvi muitos estudantes dizerem assim, eu vejo muita gente que já estudou, tem nem sei quantos cursos e continua na mesma. Mas a gente precisa se preparar. A gente precisa buscar um futuro melhor. Então, nós temos que entender que nós somos esse futuro. Vocês são esse futuro. É aí onde estão os futuros médicos. Tá? É aí onde estão os futuros engenheiros. E, amiguinho, pode ter certeza. Brincadeira. Nós estamos num momento sério, tá? Pessoal, então assim, sem prolongar, tá bom? A escola preparou um momento. Que vocês aproveitem esse momento de hoje, tá bom? É a escola conseguir esses pequenos brindes aqui, porque a gente queria estar presenteando todos vocês nesse dia, para que vocês se sentissem mais especiais, mas infelizmente, mas aí vai ser um momento de brincadeira, onde nós iremos fazer esse brinde, tá bom? Sendo ele quadra, primeira quadra, segunda quina e cartela cheia, tá ok? Então, sintam-se todos abraçados pela equipe, irmãos safe. Ai, parabéns, mais uma vez. Tá, a Tati vai explicar aqui como é que é quadro, como é que é quina e a cartela cheia é cartela cheia, gente. Pessoal, então vamos seguir que o nosso tempo tá ouro. Se não, vai chegar a hora de ir embora e vocês não terminaram. Olha só, vamos explicar. Primeira premiação quadra. Tá vendo que no meio tem o Coringa? Então, olha só. Você vai marcar. Se você conseguir marcar vertical, né? Vertical assim. 1, 2, conta com o Coringa. 3, 4. Você conseguiu a quadra. E horizontal. Tá aqui pra lá. 1, 2, conta com o Coringa. 3, 4. 4 números. Você também conseguiu. Horizontal, vertical e transversal. Você marca aqui, ó. 1, 2, conta com Coringa. 3, 4. Transversal. Então, horizontal, vertical, transversal. Certo, gente? A quadra, primeira premiação. Segunda premiação, quina. Quina são 5, né? Então, você marcou 5 números aqui, 5 números aqui e você conseguiu. E a última é a cartela cheia. Marcou todos os números, você levou a cartela cheia. E aí a gente vai iniciar, viu, gente? Vocês fiquem atentos para não passar batido. Dê o seu número, você já grita bingo aí para a gente te achar. Para não passar batido. Não faz barulho desnecessário para não atrapalhar o colega do lado. Todo mundo entendeu, gente, a necessidade de ficar calminho aí, quietinho no seu lugar? Já vamos começar, vamos aqui a primeira pedra, vamos iniciar, gente. Então vamos lá, ó. Na letra O, quem tem letra O marca o número 74. 74, letra O. Atenção, gente, na letra I. Na letra I, número 19. Vamos lá, gente. Vamos vibrar, mas sem atrapalhar a galera. Na letra G. Letra G, número 57. Na letra B. B de boa sorte. Número 15. Letra I. Vamos lá, gente. Na letra I, número 28. Número 28, letra I. Na letra N. N, número 32. Vamos lá, gente. Olha só, continua aí na letra N. Número 42. E continua na letra N, número 37. Letra N, número 37. Eita! Todo mundo acompanhando? Agora pula lá para a letra B. Letra B, número 9. Agora, gente, na letra O. Menino, que foi o que eu falei, você tem que se manifestar, vinha passar batido. Vocês se manifestam, acho que vocês querem ganhar o brinde. Não, mas não é assim não. Gente, calma, gente, por favor, você não vai atrapalhar, por favor. Então, gente, vamos continuar. Letra O, 66. 66. Letra O, 66. Continuando, B de boa sorte para todo mundo. Número 12. Na letra B, número 12. Vamos lá para a letra I. Letra I. Quem tem a letra I aí, marca o número 18. Agora na letra G. Na letra G de vermelho. Quê? Ok, Ítalo. 49. Ítalo, na letra G. Número 56. Letra G, 56. Gente, muita atenção, não vamos atrapalhar, senão não vai dar tempo, viu? Letra I. Na letra I, número 23. Letra I, 23. Agora vamos para a letra G. Certo, gente? Todo mundo acompanhando? Letra G. Número 60. 60. 60. 60. Agora letra B. Letra B, gente. Vamos iniciar. Número 1. Agora pula lá para a letra N. Letra N. Número 38. Continua na letra N. Letra N, número 41. Bom, gente, vamos continuar na letra O. Letra O, número 72. Número 72, letra O. Letra O. Continuando aqui na letra O, número 67. 67. Vai lá para a letra O, número 68. 68. O 68. Gente, aquele número da sorte. Número da sorte. Vai lá para a letra I. Letra I, adivinha. Dois patinhos na lagoa. 22. Agora, gente, letra N. N44. Volta para a letra I. Letra I, número 29. 29, letra I. Agora, gente, vamos para a letra O. Todo mundo está acompanhando, né, gente? Letra O. Letra O, número 65. 65. 65. Gente, grita bingo, gente! Bingo! Vamos lá! Fazer a vibração de vocês! É a 4. Vamos ver aqui. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Gente, palmas pra Tainara, gente. Ela fez a quadra. Parabéns, Tainara. Leva a cartela. E vamos continuar, gente. Agora é 5, tem que marcar a rosa. Pode. Sim, assim, é. Continua, pode continuar. Agora é a quina, gente. Vamos na quina. Letra O. Letra O, número 71. 71. Não, não acredito, não. Vamos lá. Vamos aqui. Ganhou. R$50. E aí, gente, é válido colocar que É baile do Balacarte. A patrocinadora é a professora Regina, viu? Do prêmio do Pires. Palmas para a Regina também. E o da menina foi a diretora, o da Lia, viu gente? Foi a diretora Betânia também. Uhul! Como é que eu já falei? Gente, ó, a letra B. Foi a última pedra, letra B10. Todo mundo marcou? Não. B10? Agora é cartela cheia, viu gente? Último brinde, cartela cheia. Letra B. Letra B, número 6. Vamos aqui rapidinho para o nosso cantor cantar uma musiquinha para nós ainda. Letra N45. Continua falando na letra G. Letra G, 54. G54. Ah, gente, agora vamos aqui. Aquele número. Aquele número. Letra O, número 61. Alguém ficou feliz? Ninguém? Não, não acredito não, Charlene. Pensei que ia ser bom. Letra N, viu, gente? Letra N, número 43. Nada, ninguém? Continuando, letra O. O, número 75. Gente, pula lá pra letra B. Letra B, número 04. Número 4. Agora vamos pra letra I. Letra I. Não, é 4, gente, é 4. Letra I, número 30. Na letra O. Letra O, número 64. 64. Agora na letra O. Número 69. 69. Letra O novamente. Número 63. 63. Agora vai lá para a letra I. Número 17. Descarregou. Só um momento, gente. Ei, número 55. Agora sim, né? O último foi esse. Letra I-17. I-17. Todo mundo marcou, né? I-17. Agora a letra G. Número 55. G-55. Foi o... Não. Agora, gente, letra B. B-3. B-3. Lá na letra O, número 73. Letra O, 73. Agora na letra B, B7. Letra B, número 7. Na letra I, 16. Letra I, 16. Continua na letra I, 26. Letra I, 26. Letra I de novo, continua na letra I, e 24. I 24. Agora pula lá para a letra N. Vai lá para a letra N, número 40. N 40. Continua na letra N. Letra N, número 31. N 31. Agora vai lá para a letra G. Letra G, 47. G47. Letra N agora, meu povo. Letra N, número 34. Vamos para a letra I. Letra I, número 25. I 25. Agora na letra G. Letra G, número 48. É 48. Continua na letra G. Número 53. Número 53. Letra I. Letra I, número 33. 33. Qual foi o outro número de... Agora letra G. Letra G, número 49. 49. Letra I. I, número 36. N, 36. Agora letra B. Letra B. Gente, aquele desenho animado das antigas, B2. Você lembra dos bananas de pijama? Letra G. Letra G, número 46. Agora na letra I. Letra I, número 21. Letra O. Vai lá pra letra O. Número 70. Agora vai para a letra B. Letra B, número 14. Foi gato. Letra B, continua na letra B. Número 8. Letra B, número 8. Lá na letra G. Letra G, número 58. 58. Agora, gente, o número da sorte. Não, a gente não lembra da sorte. G51. O número da perdição. G. O próximo, gente. G52. Grita bingo, pega. Pega, pega. Grita bingo. Bingo! Vamos conferir, gente, vamos conferir. Gente, agora nós vamos continuar aqui com a informação sobre o Jex. Professor Adelito vai direcionar esse momento, um momento também muito importante. E aí eu já quero dar os parabéns para todo mundo que ganhou e dizer para quem não levou o prêmio hoje que nós vamos ter outros momentos como este, viu? E aí é importante que todos participem desses momentos que a gente faz aqui, viu? Para não perder as oportunidades. Não saia dos seus lugares que ainda não acabou, viu, gente? A gente vai continuar com a programação. Viu o terceiro ano A? Viu o Daniel? Viu todo mundo? Cada um seu lugar, terceiro ano A principalmente. Vamos colaborar, porque a gente ainda tem algumas apresentações aqui. Vem, Rafa. Ei, boa tarde. Boa tarde. Eu queria... Esse momento aqui foi reservado para reconhecer o desempenho do time do Jets 2025, o 15-17 na fase regional. É, infelizmente a gente não conseguiu ser campeão, mas ficamos em segundo lugar, tá? É, agradecer ao menino pelo empenho, pelo esforço. Não foi fácil, teve alguns sacrifícios aí pelo meio e a gente conseguiu. Eu acho que foi sucesso, né? Eu queria chamar o Otávio. Fala, Otávio. Ítalo Reis. Fala pro Ítalo. Bianchi. Pedro Lucas. Fala pro Pedro. Wesley, cadê o Wesley? Palma pro Wesley, palma pro Wesley. É, mas ficou faltando o Ítalo, tá, que era do segundo B. Tá faltando o Kaique, que era da turma do Cigo. Tá faltando o Elke Gabriel, que é do, também do segundo turno. Mas a gente vai entregar a medalha, tá? É um reconhecimento pelo o trabalho, pelo esforço, né? Cadê o Carlos Vitor? Eu não vi ele hoje. Carlos Vitor aqui, nosso goleiro. Tá? E é só conhecimento, tá? Parabéns pra vocês. A gente ficou muito triste pelo título não ter vindo, mas feliz porque a gente participou e competiu com honra, né? E com fomos honestos durante a competição toda, tá? E aí eu queria chamar a professora Betânia Ribeiro para entregar a medalha para o Otávio. Senhora Betânia Miranda para entregar o Ítalo Reis. Senhora Regina. O Yanti. Luziane. Pedro Lucas. Não, mas ela entrega. Só da mídia. Tatiana. Paulo. Ernesto, Wesley, Reginaldo, aí tá o reitor. Ei, eu só queria explicar a diferença de tamanho de medalha aqui. É porque o fornecedor não teve a quantidade, tudo padrãozinho também só, tá? Mas tem o mesmo significado, a mesma importância, tá? Parabéns, menino, por representar a escola. E foi bem apresentado. Só falta devolver os uniformes, viu? Sorria. Ei, ficou aqui ainda, ficou aqui ainda. É o Pix, né? Pessoal, uma grande equipe tem um grande representante, né? Então vou bater palma bem forte para o professor Adelito. Muito bem. Olha, a gente se sente muito feliz por eles terem nos representado e eu fico muito feliz por ter esses estudantes aqui que mostraram que tem fôlego. Não foi dessa vez que levaram o troféu, mas chegaram aqui bem E eles merecem todo o respeito, todo o reconhecimento por ter representado toda a unidade escolar. Então, mais uma vez, meus parabéns. E aí, eles estão esperando o momento certo de um lanche, né? Compraram, eles merecem, pessoal. Então, o momento certo vai ocorrer. Hoje não dá, mas a gente vai organizar. Então, meu abraço a todos. Valeu! Aí tem aqui o cantor, nosso cantor. Edvard, para fechar nessa tarde. Ela não tinha apoiado.